Vamos dar uma olhada hoje no material bem inspirador que chegou para a gente, sabe? Um texto que fala muito sobre perseverança, sobre fé, né? Quando a coisa aperta. A mensagem principal ali é tipo um recado para não desistir. A base é aquela ideia de que o esforço que a gente faz por um propósito maior, ele é visto, sabe? E vai ser compensado. Lembra um pouco o Gálatas, né? Aquilo de colher no tempo certo se não desfalecermos. Exato, no tempo certo. Então, a ideia aqui é, bom, explorar um pouco essas camadas, né? Resiliência, esse apoio que parece vir de cima. Como o texto descreve essa caminhada? Uma caminhada que não é fácil, né? O próprio texto admite isso, não foge disso, fala do cansaço, da dúvida que bate, reconhece que às vezes parece que não vai acabar nunca. E usa uma metáfora boa: não é corrida de 100 metros, é tipo uma maratona da fé. Gostei disso, maratona da fé. E o mais curioso, né? Mesmo falando dessa longa duração, desse desgaste todo, o texto ainda chama para alegria, para esperança. Me lembrou Romano, sabe? Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. É interessante essa mistura de dificuldade com ânimo. É, e o fascinante aqui, eu acho, é como o texto vê essa perseverança. Não é só a força de vontade, sabe? É mais. Como assim? Quando diz que cada esforço, tipo, cada semente ou até cada lágrima é notado por Deus, né? Isso dá um outro peso, conecta direto com a promessa de frutos abundantes lá na frente. Ah, entendi. Tipo, a recompensa não é imediata. Isso cria uma lógica diferente. A validação não precisa vir agora, do mundo. O texto até fala, né? O mundo pode não te aplaudir agora, mas a motivação vem dessa ideia de que tem algo maior validando, que o céu está vibrando com sua coragem. Isso vai bem na contramão da nossa cultura de resultado instantâneo, né? Totalmente. E essa ideia de não estar sozinho na jornada, parece que é isso que alimenta a perseverança descrita ali. Exato. O texto reforça muito isso, até cita Josué, né? Aquele versículo famoso: "Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor estará com você." Essa sensação de companhia constante é colocada como um pilar mesmo, para não deixar a pessoa cair. Exatamente. E aí, se a gente conecta isso com o todo, essa crença no apoio divino, num plano perfeito que o texto menciona, isso funciona como um antídoto para o desânimo, né? Um antídoto. Boa palavra. Não é só ter força, é confiar que existe um rumo, um porquê, mesmo que a gente não veja claro agora. E é essa confiança que, segundo o texto, faz a pessoa renovar o compromisso todo dia. É interessante que a fonte da resiliência vem de fora, né? Vem dessa fé, dessa relação com o divino. É verdade. E tem outra coisa que achei muito bonita no texto. Como ele transforma a dificuldade. Usa aquela imagem do Salmo 126, sabe? Dos versículos 5 e 6. Ah, sim. Semear chorando, Isso. semear com lágrimas, para depois colher com alegria. Não é que nega a dor, o esforço, mas vê isso como parte de um processo que termina em celebração. Quase uma alquimia, né? Transformar o chumbo do sofrimento no ouro da alegria. Lindo isso. E essa visão vai além do individual, né? O texto fala em construir um legado de fé. Quer dizer, a sua luta, a sua perseverança não é só para você. Vira um testemunho que inspira outros. Olha que interessante. Conecta a jornada pessoal com um impacto maior na comunidade, talvez nas próximas gerações, e reforça aquela ideia. Não basta só começar animado com paixão. Tem que ter constância para terminar com glória, seja lá o que for essa glória para cada um, né? O foco é na jornada inteira e no efeito dela. Então, assim, para a gente amarrar, o que fica de mais forte dessa nossa conversa parece que é um argumento bem sólido para manter o foco, manter a fé, mesmo quando a gente não vê o resultado na hora, né? É, confiar nesse apoio que transcende e na promessa de que o esforço vale a pena, sim. Que vai gerar frutos, vai inspirar. No fundo, é um chamado para encarar os perrengues com esperança renovada, valorizando cada passo dessa maratona. É isso. E sabe, isso me deixa pensando numa coisa. O texto dá muita ênfase no tempo certo, né? Fala em devido tempo, no tempo dele. Verdade. Repete bastante isso. Aí levanta uma questão importante, eu acho. Como será que aceitar essa ideia de um tempo próprio para as coisas acontecerem, um tempo que nem sempre é o nosso, da nossa pressa, como isso poderia mudar o jeito que a gente encara, sei lá, metas de longo prazo, desafios que demoram para resolver? Mesmo para quem não tem uma leitura religiosa, sabe, essa noção de confiar mais no processo, de ter mais paciência, talvez tenha um valor enorme para lidar com a vida, com as esperas, com as dificuldades que sempre aparecem. Fica aí para a gente refletir sobre o poder da paciência e da confiança no desenrolar das coisas, né?